controle no 804, solicita a voaduna da presente. Aguarda. Aguarda no 804. Voo no 804 autorizado direto Duna. Voando Duna, 804. Dano ILS, eu vou no 995. Gol 1995, completa a final do procedimento, chama agora a torre 118 decimal 955. 1995, bom dia. Vamos, vamos. Torre, bom dia, gol 1995, está na final da 10, baixado, checado. 995, vento 190 graus, 109, atrasado, pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, ou gol 1995. Gol 1715, controle salvador, acende identificação, desça para o nível 060 na chegada bom, ajuste de altímetro no 020. Atacar 6570, controle de Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Mare, altímetro no 020. 070, zero grau, 089, vou no 995. Sim. Autorizado estado. Gol no 804, autorizado a sinal do procedimento LS Express no 0, desça para 2 no PEN, altímetro no 020, reposto estabilizado. Autorizado LS XY0 para 2000 com 1020, reporte estabilizado no 804. Romeu 07, autorizado descida para 3 no pés, altímetro no 020. Prossegue 3000, 1020, Romeu 07. Rápido cargo 6570, autorizado descida para 4 no pés, altímetro no 020. 4 no pés, no 020, prossegue 6570. Gol no 75, desça para o nível 050. 050. Então 08. Alfa Juliette 08, gol 1995. TAM 3507, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada a ponto, ajuste de altímetro no 020. 060 na chegada Bonfi, nível 64, 3597. Liberal 9970, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro 1020. 897, controle de Salvador, bom dia, sendo identificação, desça para o nível 080 na chegada bom, altímetro no 020. 080 na bom, altímetro no 020, voo no 897. Gol 1715, reduz a velocidade 2209. Tendo redução 220 mais. Certo. 305, TAM 3171 no Guarulhos, nível 360, via peso Lu no meio, decola pisto no zero, curva direita, saída Gael, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5552. Autorizado Guarulhos 360, apesulou no meia, decola no zero, direita da Euleda Bridge, controle do 08, transponder 5552. Correto, ponto busca 3171. Passar na 3171. Cargo 6570, desça para 3 no pé. 3 no pé, passa cargo 6570. Da localizadora no 804. Gol no 804, completa final, torre 1, 18, meia dúzia. 18 metros. Zona 607, autorizado direto Zuma. Dois Salvador, bom dia, Gono 804, final, baixou e travou. 804, bom dia, vento 200 graus, 079, autorizado, pouso, pista no zero. Tive pouso, pista no zero. Não desceu pela esquerda? Não, não, permanece na frente, tá bom, obrigado. Então número 2 na aproximação. Então o próximo a meia dúzia de milhas da posição do 1. Essa carga 6570, autorizada final do procedimento LSX-610, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado final do LSX-610, essa carga 6570, reportará. Federal 9970, desça para 4000 pés, altímetro 1020. Net, 4020. O 1715 desça para 3 mil pés, altímetro 1020. 3 mil pés com 1020. Federal 9970, reduz a velocidade 2209. Dentro 2209. TAN 3517, autorizado nível 050. 050, tá 35 na tese. Gol 1897, desça para o nível 060. Estabilizado, gol no 607. Gol no 607, controle Salvador. Completo sinal, chama a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia, 1607. Torre Salvador, bom dia, gol 1607. 1607, 190 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Teve pouso na 10, 607. Salvador Control, good morning, American 980, passing flight level 220, for flight level 110. American Line 980, Salvador Approach, qualquer dentro, descendo seu flight level 070, clear, I'm arrival, 1020. 1795, reduz a velocidade 1709. Voo 1795, copia o controle? Afirma, reduzindo 170, voo 1795. Federal 9970, sob vetoração, mantenha presente pro limite localizador. Federal 9970, controle. Afirmativo, limite, mantendo a proa, limite localizador. Correto. Completa a redução 2009. 7, 3, 4. Cargo 6570, completa a final, agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 2, 6, 2. Gol 1715, autorizado a final do procedimento LSX-Way, separa 2000 pés, reposto estabilizado. Segue tráfego na aproximação, meia dúzia de milhas, Boeing 767-300. Gol 1715, separa 2000, tráfego estabilizado. Dia, Brasília, autorizado 360, VP Zulu 17, decola pista no zero, curva direita, sai da avó. Elefa, controle 120 decimal 8, aciona 5561. Provado nível 360, VP Zulu 17, decola da 10, primeira direita, árvore Elefa 5561, no transponder 208, web 5808. Reporta pronto, push 5808. Chamará, obrigado. Salvador, bom dia, na cargo 6570, final IVM. Carro 970, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. É, aguardando a pista livre, avisaria 670. 6045. 3597, reduza para 1809. 1809, 3597. 3597, vetoração para sequência mesmo, mantenha a proa limitada pelo localizador. Mantenha a proa limitada pelo LOC, tá? 3597. Conseguindo a descida para 2000, 9970. Sideral 9970, desce para 2000, reposto estabilizado. Reportarei. Volume 07 no solo Salvador 53, direita no 21, décimo 9. Então 3597, desce para 4000, ajuste no 020. 4000, 1020, então 3597. Um reporta antes da Juliette, volume 07. Reportará com a Juliette, volume 07. Livre. Gol no 715, completa aproximação, chama a torre 1895. 1895. Afirmo. Federal 9970, segue tráfego na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, passando Zuna. Gente, aqui o Matheus, 77, chame 45 até 1 do 2005. Já baixa a travada? Relativo. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, tráfego avistado, número 2 na aproximação. NH1-020. 4.020, gol 897. Gol 897, reduza para 2009. 2209. Tá 3171 no solo. Na escuta, prossiga 3171. Tem estimado de push? Negativo, senhor. Acredito que não deve passar de 5 a 10 minutos. Gente. Estou a 160. Esquerda 160, está 35 na 7. Abre-se a cargo 6570 no solo 55, direita 1219. Direita 1219, 2055 com solo. O azul para a projeção, por gentileza, 1219. Uno 7, Uno 5, vento 190 graus com 099, tem pouso autorizado, pista no zero. Ele pode, poderia confirmar o vento? 190 graus com 099. Pista no vento com 97. Salvador, muito bom dia, essa carga 6570. Essa carga 6570, bom dia, taxi Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, essa carga 6570. Mantenha a proa limitada pelo localizador. Para manter a proa limitada pelo localizador, igual 297. Federal 9970, muito bom dia, tráfego avistado, altímetro no 0 no 2, é o número 2 na aproximação, já embaixo travada. Afirmativo, só confirma, 1020? Afirmativo, 1020 é o altímetro, então confirmando baixado travado, aguarda apenas a autorização de pouso. Sente. Compra 1960. 19085, aciona a identificação, desce para 2000, correção desce para 4000 pés, que é negar 1020, chegada bom. Fica pra 4000, 1020, chega de abono, 9085. Gol 897, desce pra 2000 pés, para o localizador, curva esquerda pro 1160, reporte estabilizado. 2160, gol 897. Gol 897, segue tráfego na posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, passando duna. 7. A 980, send it to 3000 feet, get an 81020. 1000 American, 980. Firmo, o 4069 está autorizado. 340 Campinas, via Pesulu 16, após bridge, né, cola pista no zero, curva direita. Controle 120.8, aciona 5565. Salvador, bom dia, boa noite. Puxa acionamento 3171, portão 612. 3171 autorizado para inspeccionar, deixa livre a entrada do 612 aqui. Deixa livre a entrada, autorizado para acionamento 3171. Gente, bom. Agora aqui, nós o 4069, está autorizado Campinas, linha 340, via roda do plano, via Pesulu 10. Decola da 10, perfil Bael, Leda, Frites, pós direto. Pesulu 10. Aciona 5565, controle 120, decimal 8, azul 4069. Protegimento correto, é porta push, 4069. É porta quando eu tô na pole position, 4069. Olá, Salvador, bom dia, 97. Livrou agora na Alfa. 1715, bom dia, taxi Alfa, é porta antes da Juliette. Alfa, reparando. Aproximação, altímetro 1020. Tráfego já avistado, aguarda apenas a autorização de pouso. A sua escuta, o T35 na fé. Liberal 9970 no solo de Salvador ao 59, direito ao Liberal 1219. Direito ao Liberal 219, Liberal 9970. localizado visual, voo 897. Voo 897, completa aproximação, chama torre 1, 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 1897, 2 milhas de externo. TAN 3517, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus com 08 nós. TAN 3517. 3517, pouso autorizado, pista no zero, TAN 3517. 1897, bom dia, o altímetro no 020, número 2 na aproximação, já embaixo travada. Afirmativo, embaixo travada. Sente, continua aproximação, guarda na autorização de pouso. Clear 40, ILS. TAN 3517, no solo de Salvador 01, livra próxima à direita, mantém a posição Anfa Taxiway Alfa e chama o solo 121 decimal 9. Mantém a sinal com 219, o TAN 3517, boa. Salvador, muito bom dia, TAN 3517, livrou. O Sideral 9907 faz passagem depois na Ecovi. Ótimo. 3517, taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, tá 3517. Boa noite, próximo Juliette. Juliette, portão 02, boa noite, 55. Hoje, boa noite, 75. Juliette, 02, boa noite, 75. Para o táxi 3171 a bordo 226, autonomia 4 horas e 15, alterna Galeão. O TAN 3171, certo passagem companhia próxima da Juliette. Táxi é via Pátio 1 no Índia, ponte esperada 10 Torre, 1 no 8, ação 612, que ligar 10020. Seguindo aeronave da Gol. É, vai via Perfe Índia e o ponto de espera 10895. Semana o aeroporto da companhia, né? Situação Juliette. Ah, positivo. Confirme a situação de táxi novamente, senhor, no gráfico da companhia da Juliette? Isso, cedendo passagem ao mesmo, o Airbus próximo da Juliette, após Índia, ponte esperada 102, 1862, que ligou 1020, com voo 371. Sente, Juliette, dando passagem ao tráfego, vai prosseguir via Índia. 3171.